Bom dia. Bom dia. Que a paz do Mestre esteja com todos nesta linda manhã tão abençoada aqui na Casa da Prece Chico Xavier. Nós temos um novo dia pela frente, com bastante oportunidade de progresso, de crescimento. Apesar de ser um dia que o sol está ensaiando, parece que sai, não sai, ainda é uma manhã fria, mas não nos faltam os recursos que são imprescindíveis para a gente ter o melhor dos dias da nossa vida. Assim como não falta, nem nunca faltou para a humanidade, as condições ideais para ela solucionar os seus problemas. Nem para nenhum dos indivíduos, nenhuma das pessoas, nunca faltou, não falta, nem faltará recurso para a solução dos seus problemas. É que às vezes a gente não entende o porquê deles e não sabe encontrar essa solução. Às vezes ela está bem próxima de nós e nós não conseguimos vê-la. Isso porque a nossa existência, ela é um grande aprendizado. E descobrir as soluções dos desafios, dos problemas que a vida nos enfrenta, faz parte disso que nós chamamos de evolução espiritual. Faz parte de todo esse aprendizado, nós descobrirmos a solução dos nossos problemas, das nossas lutas. Por quê? É nessa situação que nós desenvolvemos os nossos potenciais. A inteligência e as qualidades afetivas, as qualidades morais, elas se desenvolvem nesse processo todo. Por isso que nós nunca podemos amaldiçoar, nunca podemos reclamar os problemas, as lutas e os desafios. Porque, na verdade, eles são grandes oportunidades, eles são como os degraus de uma longa escada que nós estamos subindo, que é a da elevação espiritual. A cada luta vencida, nós nos tornamos mais fortes e nós descobrimos uma qualidade que antes nós não víamos em nós. Porque ele nos dá, esses desafios nos dão exatamente isso, as qualidades que nós temos. Tudo de bom que nós pudermos relacionar sobre nós é resultado desse processo, nesta vida ou nas vidas passadas. Todo desafio, ele sempre traz algo positivo. O problema é que muitas vezes a gente foca demais os aspectos negativos das lutas que nós enfrentamos. O aspecto constrangedor. Somos mais ou menos como aqueles aprendizes nas escolas. Eu lido com eles diariamente, manhã, tarde e noite. E a gente vê que tem muitos jovens que são muito resistentes às situações mais desafiadoras. Os problemas mais complexos, aquelas atividades que envolvem maior empenho, eles rejeitam. Mas eles percebem com o tempo que depois que eles vencem aqueles obstáculos, eles têm nova capacidade. Aquele que fica o tempo todo reclamando, não gosto disso, não aceito isso, não concordo com isso, dificilmente percebe que ele aprendeu algo com aquela situação desafiadora. E é assim na nossa vida também. As lutas que nós temos, quando nós só focamos os aspectos negativos delas, o constrangimento, a dor, o aborrecimento, o exercício da paciência que nos requer ali o tempo todo, nós não tiramos lição daquilo. Por isso que muitas vezes nós somos obrigados ao longo de uma vida inteira repetir experiências. Tem pessoas que às vezes reclamam assim, ah, mas a minha vida foi sempre nesse mesmo problema, lutando contra essa mesma coisa. É porque não descobriu ainda a solução desse problema, porque muitas vezes está lutando contra a situação ao invés de aprender com ela, ao invés de descobrir o que aquela situação desafiadora nos ensina. Quem tiver dificuldade pode pedir a Deus a explicação. Quem não consegue entender o sentido da sua luta, da sua existência terrena, faça na sua oração, pedindo a Deus, que lhe diga claramente qual é o aprendizado que você precisa ali. E a resposta vem. Ela não vai vir como uma voz estrondosa nos céus, ela não vai vir como uma coisa tão nítida a ponto de falar, não, aqui é Deus que está falando comigo. Porque a linguagem de Deus, ela é muito ampla e ele nos responde de muitas formas. através de uma página, de um livro que nós abrimos supostamente ao acaso, veio uma mensagem esclarecedora sobre as nossas necessidades. Às vezes, na conversa com um amigo, ele nos fala algo que também é a resposta de Deus. E às vezes essa resposta, ela surge dentro de nós. Surge na nossa mente, no nosso coração, como a inspiração vinda de um benfeitor. E numa bela manhã nós acordamos com um pensamento muito límpido, muito claro, do que devemos fazer em nossas vidas. E aí nós agimos ou fazemos de acordo com essa resposta divina? Eu só citei três exemplos, tá? Mas Deus pode nos responder de infinitas maneiras. Mas então, se nós seguimos essas respostas e colocamos em prática aquilo que nos é falado, nós conseguimos vencer aqueles problemas. E vamos nos tornando mais fortes. E virão novos desafios. E nós nos tornaremos ainda mais fortes. Isso nos diz, então, que nunca falta para a nossa vida os recursos que nós precisamos para vencer qualquer dificuldade, qualquer problema. Muitas vezes a gente não encontra porque a gente quer uma solução ao nosso modo, dentro da nossa visão pequena, estreita, mais ou menos como aquele estudante que eu estava falando para vocês, que ele quer simplesmente se livrar daquela atividade e ele vai e copia a resposta de alguém, pronta, acabada. Ele não aprende nesse processo. Ele buscou uma forma de escapar daquilo que seria necessário para ele. E muitas vezes a solução que nós buscamos para os nossos problemas é como essa solução que o estudante relapso fez. Procurou o caminho mais fácil. Quer ver um exemplo? Muitas vezes nós temos desafios muito grandes na vida, com a família, com as pessoas que nós convivemos. E são pessoas muito difíceis. Qual que é o caminho mais fácil de a gente lidar com as pessoas difíceis? É fugir delas, é deixá-las para lá. É não tentar descobrir se há algo novo a ser feito no relacionamento com essas pessoas para superar aqueles antagonismos, aquelas rivalidades. É o caso das pessoas que formam um lar, por exemplo, e percebem que no dia a dia nós temos que fazer concessões, temos que desculpar um ao outro, que precisamos nos ajudar mutuamente, que precisamos cooperar uns com os outros. E aí a pessoa percebe que nesse relacionamento, nessa união, não é tão fácil assim fazer isso. Não é fácil compreender, não é fácil ajudar, não é fácil. O que a pessoa opta quando ela começa a perceber os primeiros desafios? Por sair fora, abandonar tudo aquilo, sem ter descoberto o que poderia ter feito para solucionar aquilo. E assim vai a vida. Tem pessoas, por exemplo, que nunca conseguem estabilidade numa atividade profissional, porque vão trabalhar num local e descobrem que ali tem exigências, tem deveres, tem obrigações. E as pessoas nem sempre nesse ambiente são muito simpáticas, são muito amistosas. E aí a pessoa, ela desiste daquele lugar de trabalho. Aí ela vai para outro. E engraçado, ela vai encontrar as mesmas pessoas com outros nomes nesses lugares. E aí ela desiste daquele lugar também. E vai para outro. E tem pessoas que passam a vida inteira trocando de emprego sem nunca encontrar aquele ideal. Porque talvez existam coisas que nós precisamos mudar em nós para nos relacionarmos melhor com as outras pessoas. Mas nós não aceitamos que nós temos que fazer mudanças, que nós temos que ser diferentes para esse relacionamento, seja pessoal, profissional, dar certo. Sempre que nós tivermos conflito com alguém, pensemos: há algo que eu possa mudar em mim para melhorar a convivência com essa pessoa? Há algo que eu tenho que aprender sobre esse meu irmão, sobre esse meu companheiro, que eu preciso modificar em mim para me dar bem com essa pessoa? Na maioria das vezes, nós queremos que o mundo e as pessoas se ajustem a nós. E esquecemos que somos nós é que muitas vezes precisamos nos ajustar ao mundo. Não mudando a nossa personalidade, não sendo subservientes a ninguém, Subserviente é aquela pessoa que só faz o que o outro quer. Não é isso. É muitas vezes fazer as concessões que vão nos dar resultados melhores. É muitas vezes modificando atitudes que vão nos trazer um resultado mais positivo para a nossa vida. Nós podemos sim ser uma pessoa que sempre querer pôr o nosso ponto de vista acima das outras pessoas. Mas aí o que nós vamos fazer? Essas pessoas vão se afastar de nós, porque sempre que nós queremos impor a nossa razão, o nosso raciocínio e dizer que o outro está errado, às vezes a gente até começa assim a conversa. Na verdade, é assim. Dizendo que tudo que o outro falou não é a verdade. As pessoas tendem a se afastar de nós. Mas nós podemos, por exemplo, mudar. Podemos sim dizer o que nós pensamos sobre uma situação e dizer, a minha ideia sobre isso é essa. Se a outra pessoa vai aceitar ou não, não importa. Mas pelo menos nós nos posicionamos. Percebe a diferença de uma pessoa que impõe, de uma pessoa que é subserviente, e de uma pessoa que se expressa, mas sem a necessidade do conflito, sem a necessidade do embate, da imposição. Porque é nessa tendência que nós temos de querer nos impor às pessoas o tempo todo, é que nós muitas vezes criamos muitos atritos e não temos entendimento e nos afastamos ou as pessoas se afastam de nós. E é por isso que muitas vezes não damos saída, solução para os nossos problemas. E aí quando nós percebemos, passamos uma vida inteira repetindo experiências porque não aprendemos aquilo que era necessário. Mas, em algum momento da vida, nós nos cansamos do que somos, do que temos sido, do que temos podido fazer. E aí nós procuramos, buscamos e encontramos muitas soluções para os nossos problemas. Mas desde que a gente se disponha a se modificar. Quando Jesus veio e trouxe os seus ensinamentos, toda a base dos ensinamentos de Jesus é a ideia de que o indivíduo tem que se renovar, tem que se modificar, ele tem que ser diferente em alguma coisa. E nós, nesses 2000 anos que nós estamos evoluindo aqui no planeta, reencarnando, quantas reencarnações já tivemos? 10, 5, 4, não sabemos. Mas o fato é que muitos de nós estamos repetindo experiências, vida após vida, progredindo às vezes lentamente, mudando muito pouco numa única vida. O ideal seria se nós acelerássemos esse processo, com mais empenho, com mais dedicação da nossa parte, para realmente aproveitar essa vida maravilhosa que nós recebemos. Começando pela forma de encarar a nossa vida, vendo-a de uma forma diferente daquela que temos visto até hoje. Porque enquanto eu foco o meu olhar na minha vida só para as coisas que são tristes, difíceis, os problemas, as lutas, a minha vida será isso. Ela será desse jeito. Uma vida só de lutas, de problemas, de tristeza e de dificuldades. Quando eu passo a observar aquilo que há de belo, de bom, de positivo em mim e na vida que eu tenho, e passo a desenvolver aquele sentimento de gratidão a Deus por as coisas boas que eu recebi, eu passo a ter uma vida que é melhor, é uma vida mais feliz. Porque, de certa forma, nós moldamos o mundo ao nosso redor através do nosso pensamento, através daquilo que nós idealizamos, daquilo que nós plasmamos em torno da nossa vida. E isso muda a nossa essência, o nosso ser também, muda a nossa personalidade. Quando nós vamos sendo gratos e capazes de reconhecer o que há de bom na vida, nós percebemos que há infinitas oportunidades, há infinitas situações a nosso favor. Mas nós temos que mudar essa forma de ver. Temos que começar a reconhecer que nós temos muitas coisas ao nosso favor. Podemos até reconhecer que as dificuldades vieram um dia a nosso favor, sim. porque elas vieram mudar coisas muito profundas em nós. Observe o que cada um dos problemas que nós carregamos, ele revela sobre quem nós somos. Tem pessoas que, ante uma dificuldade, elas revelam que elas são muito agressivas. Então precisamos meditar profundamente nessa agressividade que nós temos, que precisamos mudá-la. Outros vão reconhecer nas dificuldades que eles enfrentam ali uma atitude de apatia, de submissão, de se deixar vencer pelas dificuldades, de desistir. Tem pessoas que, ante qualquer obstáculo, param, falam, não posso fazer mais nada. E não procuram ajudar-se para os céus ajudá-la. O que uma pessoa como essa tem que aprender com as suas lutas, os seus desafios? Desenvolver mais força de vontade, de superação, de encontrar a solução. Então, cada luta, cada problema que nós temos, ele vai revelando algo sobre nós que nós precisamos meditar, reconhecer, desejar a mudança e agir para que ela aconteça. Essa é a fórmula mágica da evolução do espírito. Conhecer-se, saber o que realmente é, sem aquela atitude infantil, autodestrutiva de dizer, eu sou muito ruim, eu sou muito imperfeito, olha quantos defeitos eu tenho. Não é isso. É reconhecer que tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, tem as suas limitações, mas tem que desejar mudá-las. Perceber que precisamos mudar algo em nós. E temos que agir nesse sentido. Agir nesse sentido é fazer algo que nos ajude a modificar. Meditar sobre as nossas atitudes diárias, sobre aquilo que nós estamos fazendo. Quando surge um conflito com alguém, pensar que não é apenas o outro que desencadeou aquele conflito, algo em nós também tem responsabilidade sobre aquilo. É uma forma de a gente começar a mudar a nossa disposição. Porque à medida que nós reconhecemos que atitudes nossas desencadeiam conflitos, numa próxima ocasião, há uma chance maior de a gente bloquear aquela atitude. Há uma possibilidade maior de a gente pensar, não, da outra vez eu falei o que eu não devia e criei conflito. Agora eu vou ficar calado, eu não vou falar. Antes de falar, eu vou pensar. E aí eu evito um problema a mais na vida. Por isso que é uma fórmula de progresso, de crescimento. Reconhecer o defeito, desejar mudá-lo, e quando nós percebemos uma nova situação em que ele possa se manifestar, mudar aquela ação, fazer diferente do que nós temos feito. Assim a gente consegue as mudanças ao longo da vida, que são grandes realizações. São muito grandes. Tem pessoas que pensam e perguntam por que da nossa existência ser uma existência com tanta rotina, tanta obrigação, com tantas coisas que parece que a nossa vida não tem muita importância, porque parece que nós vivemos no mundo só para trabalhar, produzir, crescer, produzir para os outros. A gente esquece que em todo esse processo nós estamos tendo inúmeras oportunidades de nos interrelacionarmos, de conviver com as pessoas. E é nessa convivência que vai aflorando o que nós somos, e é nesses momentos que nós precisamos ir agindo. Porque é aí que nós vamos nos autoconhecendo. Ninguém se conhece sem se relacionar com as outras pessoas. Por isso que nós precisamos da vida em sociedade. Precisamos da família, precisamos do trabalho naquele ambiente com aquelas pessoas, precisamos dessa casa que também é um ambiente de aprendizado, porque no contato uns com os outros, nós vamos descobrindo o que nós somos. E é maravilhoso que nós descobrimos até que temos coisas boas em nós, porque nós nos sentimos motivados a fazer o bem, a demonstrar algo, a ajudar alguém. Por isso que nós precisamos até de um ambiente como esta casa, que nos dá a oportunidade de aflorar em nós o que de bom nós já trazemos. Porque, afinal de contas, nesse tempo todo que nós estamos evoluindo, nós não só cultivamos imperfeições. Nós também, hoje, somos melhores do que nós já fomos no passado. Com certeza. Porque o Espírito, que somos o que nós somos, não retrograda, ele não volta para trás. Nós não adquirimos imperfeições, nós adquirimos melhorias. Então hoje nós somos melhores do que nós já fomos. Por isso que temos que agradecer a Deus por sermos quem somos, por estarmos aqui, por termos a vida que nós temos e agradecer toda a riqueza de conhecimento espiritual que nós temos recebido, que é o grande auxílio que nos vem nessa hora da evolução da humanidade. É interessante que exatamente nesse momento o homem nunca soube tanto sobre o mundo, sobre a natureza humana, nunca soube tanto sobre a sua realidade espiritual. Embora existam milhares e milhares de pessoas perdidas, ignorantes, que não sabem quase nada sobre nada, mas nunca estivemos com tanto conhecimento disponível para a nossa evolução. E é um momento que nos parece muito desafiador no mundo, então esse conhecimento vem ao nosso socorro. Nós, que temos acesso a esse conhecimento espiritual que o Espiritismo nos traz, não é que nós somos privilegiados, é que nós fomos trazidos a esse conhecimento e nele agora podemos nos desenvolver, podemos aplicá-lo, podemos colocar em nossas vidas, meditando mais sobre tudo aquilo que nós temos ouvido e aprendido. Procurando entender as razões mais profundas de certas palavras de Jesus, que ficaram mal compreendidas com o tempo. Que hoje temos toda essa explicação para que coloquemos definitivamente em prática esses ensinamentos que são a grande oportunidade de libertação de tantas dificuldades. E para esta manhã, eu busquei selecionar uma passagem do Evangelho de Marcos, que está no capítulo 10, que Allan Kardec também explicou no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, que foi aquele episódio que Jesus viveu com os discípulos e a multidão, em especial as criancinhas. Numa certa ocasião, Jesus estava numa localidade e as pessoas já criavam aquele tumulto em torno de Jesus e algumas mães, abençoadas são sempre as mães, porque elas querem o melhor para os seus filhos, a maioria delas, tentavam a todo custo levar as crianças até Jesus para que ele as abençoasse. Porque Jesus aplicava um passe que devia ser extraordinário. Ele, ao tocar a criança, imagine a transfusão de fluidos, de uma energia positiva, de algo revitalizador. E as mães já sabiam disso. Então, elas queriam que Jesus abençoasse seus filhinhos e tentavam chegar perto dele. E os discípulos, talvez preocupados e ainda incapazes de entender qual era a missão exata de Jesus, ficavam impedindo as mães, ficavam criando obstáculo para deixar Jesus mais livre ali, porque eles pensavam, talvez, que era mais importante Jesus falar, ensinar e ele continuar indo para onde estava indo, do que parar e atender simplesmente as crianças. E aí Jesus, percebendo a situação, falou: não impeça essas crianças de chegarem até mim. Deixe eles vir, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças. E aí Jesus tocou as crianças e abençoou as crianças, e aí as mães ficaram felizes. Quando Jesus falou isso, deu margem a pensar em muitas coisas. Para começar, Jesus já vinha falando desse reino, e o que seria esse reino dos céus? Ele usou a expressão reino dos céus, porque as pessoas na época viviam em reinos. Viver num reino próspero, um reino poderoso, era sinônimo de que sua vida seria melhor. Viver num reino pobre, subjugado, escravizado, servo de outro povo, era sinônimo de algo ruim. Então Jesus usou essa figura do reino dos céus para representar uma condição melhor que as pessoas poderiam aguardar a partir da compreensão dos ensinamentos que ele tinha. E muitos, ao longo desses séculos todos, que nos separam do tempo de Jesus, pensam que o reino dos céus é um lugar extraordinário no mundo espiritual, ou é algo que vai se implantar fisicamente aqui na Terra, e não entenderam que o reino dos céus, na verdade, é algo abstrato, que o reino dos céus é algo interior, é um estado de alma que nós passamos a viver. Por isso que numa determinada ocasião Jesus disse: o reino dos céus está dentro de vós. O reino dos céus é uma realização que nós temos. É uma realização de elevação espiritual, de mudança de estado emocional. Jesus já vivia no reino dos céus, embora estivesse encarnado vivendo aqui com pessoas ignorantes, brutas, imperfeitas. Ele já vivia o reino dos céus. Por quê? Ele trazia tudo aquilo que ele viveu em regiões superiores, de mundos incríveis, que nós não conseguimos nem imaginar como é. Ele já trazia tudo dentro dele. Outras pessoas, ao longo da história da humanidade, também já começaram a viver o reino dos céus aqui mesmo na Terra. Uma figura marcante que nós temos da história do cristianismo, Francisco de Assis, vivia esse estado do reino dos céus. Era por isso que ele amava o sol, a natureza, a lua, os animais, as pessoas. É por isso que ele tinha essa disposição incrível de aceitação de tudo. Porque ele já vivia esse estado interior do reino dos céus. E outros mais viveram isso, só dentro do cristianismo. Em todas as culturas existiram pessoas que exaltaram a grandeza da vida, que tinham amor por outros seres, não só pelos humanos, que tinham amor pelos inimigos, tinham amor pela vida, por tudo. Eles já viviam o reino dos céus dentro deles. E aí então, quando Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham, nos dá margem a pensar. O que Jesus queria dizer isso? Que vai viver esse estado grandioso de vida, de amor, de paz, de realização, de harmonia, porque é criança? Não, porque Jesus disse aqueles que se assemelham. Não é para as crianças o reino do céu. Porque as crianças crescem, se tornam adultos e revelam que elas são na verdade. Jesus, quando usou a figura da criança, ele usou um símbolo que na época era muito poderoso. Hoje em dia, Jesus talvez usaria uma outra expressão. Ele diria que o reino dos céus é para algumas, para aqueles que se assemelham a algumas crianças que nós temos. Porque hoje, já bem cedo, as crianças, em razão de todo esse processo evolutivo que nós passamos, elas já muito cedo revelam a natureza de espírito que elas são na verdade. Com 4, 5, 6 anos, a criança nos nossos dias revela os atributos que ela traz, as qualidades imperfeitas que ela traz, como espírito que vem evoluindo, muito precocemente. No tempo de Jesus era algo diferente. As crianças ainda revelavam pouco da sua real natureza. Mas Jesus usou o símbolo da criança porque até hoje, e até essas crianças que nós já identificamos tão precocemente que elas revelam imperfeições como espíritos, elas têm algumas qualidades que são admiráveis e que são necessárias para a gente alcançar esse reino dos céus. A criança, por exemplo, ela tem uma grande disposição em aprender, em descobrir coisas novas. A criança tem uma disposição e um encantamento com o que é belo, aquilo que é bom que está no mundo. A criança, ela tem um amor pela descoberta. Aquele que quer alcançar esse estado de alma grandioso, representado pela expressão Reino dos Céus, tem que ter disposição para aprender novas coisas, para sair da acomodação de ver o mundo, de interpretar as coisas, sempre da mesma forma como fez. Nós, à medida que vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo, nós vamos adquirindo algumas interpretações sobre a vida, algumas formas de encarar a vida e as pessoas ficam cristalizadas. Nós ficamos com a mente meio que bloqueada, nós formulamos conceitos e dificilmente mudamos eles. Como eu vou alcançar um estado de vida superior se eu adquirir uma ideia e ficar preso nela e nunca me libertar dessa ideia? Por exemplo, preconceitos. Ninguém vai atingir o reino dos céus enquanto tiver preconceitos de toda a natureza. Tem o preconceito porque a pessoa é de uma determinada cor. Tem o preconceito porque a pessoa é de uma religião. Tem o preconceito porque a pessoa tem determinada orientação sexual. Tem o preconceito porque a pessoa tem determinado pensamento político. Tem o preconceito porque a pessoa é isso. Preconceito porque é aquilo. Eu julgo as pessoas dizendo que elas são assim, assim, por causa de um rótulo que muitas vezes nem ela realmente acredita em todas aquelas ideias que ela diz defender. Ou eu julgo uma pessoa porque ela ainda não mudou o comportamento dela, porque eu acho que ela tem que mudar. Ou eu julgo uma pessoa porque ela acredita em coisas diferentes do que eu acredito. Como nós vamos viver esse estado grandioso de vida do reino dos céus tendo preconceitos? Preconceitos que a gente adquire ao longo da vida. Que a gente vai formulando as ideias, as hipóteses, e vamos dizer, não, a vida é assim mesmo, não vou mudar esse meu ponto de vista. Nós abrimos mão da oportunidade de conhecer, de saber mais, porque ficamos presos às ideias que nós temos, aos conceitos que nós temos. Porque é difícil, às vezes, mudar uma ideia, uma opinião. É difícil você reformular uma ideia. Porque ela, às vezes, tem implicações que você não vai gostar muito. Tem pessoas que não gostam da ideia da reencarnação. Não porque acham que ela é uma ideia ruim, que ela não é possível existir. É porque a ideia da reencarnação, no Espiritismo, ela é muito severa, muito grave. Ela diz o seguinte: depois que a gente passar por essa vida de provas, lutas, expiações, a gente vai para o mundo espiritual. E depois a gente tem que voltar para passar por novas experiências desafiadoras de prova de expiação. Então tem pessoas que rejeitam a ideia da reencarnação, por quê? Ela diz que nós viemos para cá para realizar determinadas tarefas e que teremos que voltar. E teremos que voltar mais ainda vezes, até nos depurarmos, para não precisar voltar mais aqui. A ideia da reencarnação, ela foi expelida do cristianismo lá no começo, por volta lá do século 3, século 4, porque ela era uma ideia profundamente incômoda. É mais fácil acreditar que alguém me liberta de todos os meus erros, desde que eu siga o que estão me ensinando agora, e me dá tranquilidade, do que eu assumir a responsabilidade que eu mesmo tenho que mudar aquilo que eu sou. E aí, então, as pessoas não gostaram muito tempo, muito dessa ideia da reencarnação, que nos faz dizer que nós vamos voltar aqui para retomar aquilo que nós não fizemos bem feito e implantar uma nova concepção. Existiam grupos de cristãos, então, que aceitavam facilmente a reencarnação, mas por imposição essa ideia foi tirada. Veja, pessoas que manipularam o pensamento dos outros e pessoas que se deixam manipular vão alcançar o reino dos céus? Tão cedo não. Então nós precisamos adquirir talvez novas ideias, novas concepções sobre a vida, sobre as outras pessoas, mudar aquele conceito. Vamos trazer para a nossa realidade mais assim, prática, mais cotidiana. Eu tenho o conceito de que determinado vizinho que já me fez alguns desaforos, é uma pessoa ruim mesmo, uma pessoa que não é do bem. E eu desenvolvo essa ideia tão fortemente, porque eu tive um atrito com essa pessoa, então ela é uma pessoa ruim mesmo. E eu alimento essa ideia para não mudar algo em mim, que seria ter mais boa vontade com essa pessoa, mais simpatia, mais amor, mais perdão. Porque é mais cômodo eu aceitar a ideia de que ela é uma pessoa ruim. Porque aí eu não preciso mudar nada em mim. E aí eu fico preso naquilo. Eu vou ter acesso ao reino dos céus? Não vou. Vai demorar para o reino dos céus se instalar em mim, por quê? Porque eu ainda fico preso a uma ideia, uma interpretação de uma experiência que eu tive com outra pessoa e não me mudo, não me transformo. Uma criança, pegando a ideia da criança ideal, como Jesus naquela época usou, ela não fica presa à situação.